começar a fazer isso certo, né, Vete? Tchou. Olha pro estilo do mano, quando ele passa tipo desfilando. Yes, sir. Me encontrei fumando crumble, sem dormir no estúdio gravando. Com Vete no estúdio gravando, yo. Com Borges no estúdio gravando. Percebe que o momento é main street, nós segue lucrando. Vete. Com a vadia doce me chupando, de nave nós passa barulhando. Acelerando com as drogas, não ligo pro dano. Acelerando. Deixa uma pilha de nota na calça marcando. Quer? Agora é fácil querer o BG, agora é fácil tu querer o Leviano. Eu me mantenho sozinho, infelizmente o KT não tá vivo. Lutas e lutas diárias, sempre fui um cara de poucos amigos. Se alegre, vadia, se passa a buceta, eu abri um pequeno sorriso. Por mais shelby negro em busca da grana, eu ainda me mantenho frio. Todos meus cria de Nike, isso é normal pra um nigga. Meu carro é preto com vidro fumê, tu nunca vai saber quem atira. Lealdade a quem me ama, mas nem todos que eu amo é leal. No meio de cobras e ratos, eu ainda sou original. Sua gravadora é uma merda, por isso que seu mano viraram cinza. Foram fumados na porta do baile, esse mano era puta de mídia. Eu olho pro alto e eu vejo o céu, parece que a vida tá cinza. Mas isso não importa, só peça por hoje me trazer mais cinco vadia. Yo, me traga mais cinco vadia, pra me ficar numa vibe mais tranquila. Acordei no país estranho com a puta nativa e eu nem sei a língua. Gade, juro que eu tava nativa. Falta de alternativa. Yo. Juro que eu tava na pista pra fazer um trocado. Esse cara é só mídia. Olha pro estilo do mano, quando ele passa tipo desfilando. Yes, sir. Me encontrei fumando crumble, sem dormir no estúdio gravando. Com Vete no estúdio gravando, com Borges no estúdio gravando. Percebe que o momento é main street, nós segue lucrando. Vete. Se jogar na balança, amor ou confiança, eu ainda prefiro a lealdade. Porque ela é mais forte que o ódio, o amor mais fraco que o pecado da cara. Ontem não tinha nada, mas hoje tem um shopping dentro do meu guarda-roupa. Ontem queria te dar um mundo, mas hoje eu só quero que você se fuda. Todos são manos de Nike, isso é normal pros cria. Quanto mais esse mano me odeia, eu fico mais alto na porra da mídia. Acabando com a concorrência como se isso fosse batalha de rima. Tirei o autotune da track, você não tiraram o meu nome da língua. Blade, me traga mais cinco vadia, porque minha hidro parece uma piscina. Tropa tá igual a Matuí, 30 piranha pra cada um cria. Várias placas de racha na bag, essa porra parece um iPhone 14. Patricinha rebola na bunda, ouvindo 10 minutos da tropa do Pussy. Olha pro estilo do mano, quando ele passa tipo desfilando. Yes, sir. Me encontrei fumando crumble, sem dormir no estúdio gravando. Com Vete no estúdio gravando, com Borges no estúdio gravando. Percebe que o momento é main street, nós segue lucrando. Tem duas vadias em cima do TZ no banco, carona do drive-by. Se a encomenda for free, eu vou ter que fazer um forno pra movimentar elas. As duas caem a carga nas ruas. Eu nego com cara de novo, mas tem muitos anos no crime. Ele teve que pisar em baratas, é o que a profissão exige. O vetinho que mandou vir, yeah. O produto pra esse novo CEP, prateleira no QG, yeah. Mano, essa porra eu chamo de cash. A luneta vai te ver, yeah. Mano, tu vai falar X pro flash. Se o seu mano não protege a bolsa, às vezes o alemão desaparece. Carregamento chegando duas vezes por dia, ela tá pedindo o quê? Olha o tamanho da bunda da minha vadia, ela é do câmera privê. Igual a grana, ela sempre me chama e mente que me ama na cara. Mas o TZ é a gangsta, te fode e ganha, porque nada dura pra sempre. Olha pro estilo do mano, quando ele passa tipo desfilando. Yes, sir. Me encontrei fumando crumble, sem dormir no estúdio gravando. Com Vete no estúdio gravando, com Borges no estúdio gravando. E eu percebi